Viaja só, não é à toa que eu tô nessa parada. Sem pretensão ou isenção da rima executada. Eu sigo passo a passo a cartilha e faço o que acho certo, sem ir na trilha. Decepção, mau exemplo, vejo incontáveis, cheios de pensamento e ações lamentáveis. Mas tá de boa, me espelho só em mim. De cada um que eu admiro, eu pego um pouquinho. Eu sei que serei assim e a alto custo. País desigual, onde só o Roberto é justo. Cada um puxa a sardinha pro seu lado. União nada, competição, meu chegado eu jogo. Meu jogo limpo pra passar de fase. Não babo ovo de ninguém pra ganhar a base. O rap é uma estrada perigosa, cheia de curva. Se me vem festa, sinal que vem chuva. Som ruim, discotecagem eterna. Dá vontade de ir pro fundo de uma caverna. Mas de frente eu encaro o problema. Abri uma roda, é um louco dançando uma carena. Digo toda hora, sou real, nem é por ser. É pra não esquecer que é assim que eu tenho que ser. Feliz é um homem que tem uma meta. Meus parâmetros me indicam pro outro lado da seta. Eu nunca aceitei a peça de rebelde, não me rebelei. Só que o que a sociedade me ofereceu não me satisfaz. Então eu fui atrás. Não sabia do quê? Não tenho remédio, ninguém me manipula. Não quero só competir e nem ser gandula. Passo a passo, sempre pisando o que caço. Me esquivando de quem adora olhar o que eu faço. Ajudar, tô cansado de ser enganado. Pelo amor de Deus, não vem com falsidade pro meu lado. Eu deixo claro o que quero, o que pretendo. Dá um recado pra esses trouxas, eu não me rendo. Não dizem ser o mestre, nem passam perto. Minha vida, parceiro, é um livro aberto. Nesse capítulo, sou só um discípulo. Me preocupo em ser real, não em ganhar título. Digo toda hora, sou real, nem é por ser. É pra não esquecer que é assim que eu tenho que ser. Feliz é o homem que tem uma meta. Meus parâmetros me indicam pro outro lado da seta. É o tipo do benefício material que custa malefícios morais. Eu acho que tem benefício material que não vale o prejuízo moral. E viver junto dessa galera é muito prejuízo moral. Porque eu olho pra massa da humanidade, eu me sinto parte da humanidade e não de uma elite. Eu teria vergonha de ostentar riqueza, de ter privilégios. Porque como eu disse, né, privilégio come direito. A solidariedade pra eles é grupal. É eu e o meu grupo. Contra o resto. O resto somos nós. Eu prefiro fazer parte do resto. Porque é a minha pobreza, é a minha riqueza, sabe? E nessa sociedade competitiva, a minha derrota é a minha vitória.